Paz do Senhor! Jesus, quando viveu na Terra, ele teve três homens muito importantes no seu convívio. E eles tinham o mesmo nome, José. O primeiro deles era o carpinteiro, marido de Maria. Quando Jesus nasceu, Maria era virgem. E depois José e Maria tiveram outros filhos. Mateus 13:55 diz: José, o carpinteiro, marido de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Aí temos outro José, o Zé, o irmão de Jesus. Que bom ser irmão de Jesus aqui na Terra. Mas teve um terceiro homem chamado José, muito importante, o doutor José. José de Arimateia, um senador honrado. Este teve um serviço muito difícil, que foi tirar Jesus lá da cruz, arrancar todos aqueles pregos do corpo de Jesus. Que terrível. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.